Tríade. São três as coisas que me fascinam: o sorriso de uma criança, a tua voz que me acalanta, a silhueta de seu corpo dentro de uma camisola.